Meu nome é Ana Beatriz Ramalho da Fontoura, tenho 70 anos, a minha formação é universitária, eu sou enfermeira. A vida, toda a minha vida foi urbana em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e depois que eu me aposentei, vim aqui para fora, aqui no Pedrito, numa propriedade que é da família, com meu irmão. E com o falecimento dele, nós tivemos que a minha irmã Maria do Horto, que também é enfermeira, professora na Universidade em Florianópolis, tivemos que assumir este, a administração deste, dessa propriedade rural. Está sendo um desafio porque o meio rural aqui no Rio Grande do Sul, majoritariamente, é um território masculino. E nós as duas resolvemos assumir, então, essa propriedade que foi herdada do meu pai. Nós somos cinco irmãos, todos com formação universitária lá em Santa Maria, onde nós nascemos, nós não somos daqui. E no campo a gente vinha para passar as férias. Então a gente, com a morte desse nosso irmão, que foi uma coisa muito ruim para a família, assim, bastante desestrutura, nos desestruturamos assim, emocionalmente, porque ele era uma pessoa muito agregadora. Nós resolvemos então, essa minha irmã e eu, a Maria do Horto e eu, vim assumir este campo. Foi realmente e está sendo um desafio bem grande para nós, porque além das pessoas daqui desta cidade que nos apoiaram, que estão nos apoiando, que estão nos dando uma força muito grande, tiveram outras que ficaram, disseram, elas não vão aguentar. Então, mas já faz um ano que a gente assumiu, nós temos uma propriedade de 380 hectares de campo nativo, que é uma coisa que a gente preza e quer continuar com o bioma pampa, que é único no mundo, é fonte inesgotável de alimentação para o gado, para os animais que tem. Nós temos interesse muito grande, temos uma preocupação muito grande com a ecologia. No nosso campo tem quase todos os animais aqui da região da campanha. Temos lá, temos os predadores, temos as aves, temos os roedores. Então, é uma coisa que a gente está querendo manter. Nós, sem querermos e sem estar em moda, nem se falava em ecologia, nós já fazíamos isso. Meu pai era um homem que ele não sabia que ele era um ecológico. Ele dizia, as lavouras estragam todo o campo. Isso, ele morreu com 96 anos, ele tinha 50, imagina quantos anos atrás. Então, sem querer, ele nos transmitiu isso, que o campo, o bioma era... sempre existiu aquilo ali, engordava o gado. Então, por que trocar esse método se depois a gente via lá na zona de Santa Maria, em outras zonas, a terra degradada, aquelas moçorocas, que é aqueles buracos que a terra faz, que chamavam doença da terra naquela época. E a gente fica sabendo. Então, isso aí eu acho que foi uma herança quase que a gente recebeu. Não se corta nada de árvore. A gente, na verdade, a gente fez uma plantação uma vez de eucalipto e quando meu pai morreu, para fazer essa divisão do campo, essas coisas, é um dinheiro muito alto, muito, muito. Então, a gente cortou esse eucalipto e pagou com esse dinheiro. Mas a terra já está recuperada. Nós recuperamos assim, primeiramente, nós fechamos. botamos um pouco de esterco, uhum. E ultimamente a gente calcariou, uhum. Botou calcário, uhum. Tá quase 100%, claro que 100% nunca mais vai ser, uhum. A gente sabe, mas era uma contingência que a gente tinha.